Sangue na minha balaclava, fogo na minha deserte, bala de prata na cara, nesse jogo sou expert. Sangue na minha balaclava, fogo na minha deserte, bala de prata na cara, nesse jogo sou expert. Bobola, Halifax, tá jogando lama, Golden Kid, importado, Kid Yokohama. Luzes neon, sou do futuro, jaqueta de escama, cortando tudo, pisando no fundo. Bola, Halifax, tá jogando lama, Body Kit, importado, Kit Yokohama. Luzes neon, sou do futuro, jaqueta de escama, cortando tudo, pisando no fundo. Cruzando o deserto de Atacama, moeda não é mais o meu problema, cortando o mapa até Havana. Volto depois dessa quarentena, levo ela dentro do meu Mazda, vendo o sol desenho de tarde, pindo o sol todo de amarelo. Como é que tu diz que isso não é arte? Levo uma blunt pra não queimar, enquanto atiro pela janela, chegando a ser quanto na viatura, joguei minha cara na mãozinha dela. Segue seu caminho no roleplay, enquanto eu jogo meu grandalismo, de base a minha escapa de tropa, tu segue sendo só mais um dia. Tanto do bala nesse fudido, temporada de caça já começou. Tenho arma pra fuder distrito, atento com calma, se não é pouco. Sangue na minha balaclava, jogo na minha deserte, bala de prata na cara, nesse jogo se experte. Sangue na minha balaclava, fogo na minha deserte, bala de prata na cara, nesse jogo se experte. Fogo na minha deserte, sangue na minha balaclava, nesse jogo se experte. Bala na sua cara. Porra!